DJ Foz, Marina, DJ Dan in the Capital Sound, come on. Olha moça, quando eu vejo teu rosto eu vejo o meu. Quando eu vejo os teus olhos eu vejo o meu. Quando eu vejo te andar pela rua com esse corpo de guitarra fico crazy. Quando te chamo, tu negas. Quando te convido pra dar um passeio, tu aceitas, já sei. O que fazer pra te contentar? Agora pra que tu faz isto comigo? Anda me seduzir. O objetivo é me chular, moça. Enquanto tu não queres nada comigo, só quer de mim. Quando eu vou fazer compras de tirar, tu queres só meu bumbum, moça, isso já não dá. Isso dói demais, isso dói demais. Você é maravilha que não te corresponde. Isso dói demais, isso dói demais. Isso dói demais, isso dói demais. Você é maravilha que é interesseira. Isso dói demais, isso dói demais. But then